Nossa aula de hoje é sobre revelação. E todos nós cristãos ouvimos falar de revelação e temos a nossa ideia do que é revelação. Mas eu quero usar o método que eu costumo usar, que é aquele método não em cima de teoria, mas a gente tentar ver as coisas na experiência da realidade, na nossa experiência de vida. É muito ruim você tentar entender as coisas só com base em conceitos formais. Não funciona assim. O conhecimento verdadeiro, ele também considera a experiência e a percepção. E nós vamos falar de revelação usando esse método. Dizem que a gente vive uma época de solidão, né? Isso é meio paradoxal, porque a gente vive numa época que Facebooks, né? E-mails, contatos, as pessoas têm 300, 400 amigos. Quando eu era moleque, eu tinha uns 3, assim, que eu, né? Hoje você tem 400 amigos. E são contatos, informações. E ainda assim, um homem se sente só. Apesar de tudo isso. Por quê? Porque a solidão, ela independe da relação externa. A pessoa pode se sentir só, mesmo em meio à multidão. Solidão não é a mesma coisa de estar sozinho. A pessoa pode estar sozinha e não ser solitária. E pode ser solitária estando na multidão. E a pregação evangélica qual é? Aceite a Cristo. E você vai ter um companheiro constante, que é Jesus. Você não vai mais se sentir só. Tem até algumas músicas, né, que falam sobre isso. Jesus será o seu companheiro perpétuo, vai te acompanhar sempre. Só que eu quero que vocês façam um exercício. Será essa a percepção que temos o tempo todo? Quem nunca sentiu que Deus não está ouvindo? Quem nunca sentiu que Deus não está falando? Quem nunca teve essa sensação? Assim, pô, eu acho que eu estou orando aqui, clamando, mas será que Deus está me ouvindo? Porque parece que eu estou falando para o nada. Quem já não teve esse tipo de sensação? Só que a gente aprende que Deus fala conosco, que Deus sempre nos ouve. Mas isso a gente aprende. Mas o que nós sentimos e o que nós percebemos? Essa é uma tensão constante na nossa vida. Aquilo que nós cremos, porque aprendemos, e aquilo que nós sentimos. Então a gente vive assim. Não, eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Deus fala comigo. Mas também, ao mesmo tempo, fica aquela sensação, será que Ele está falando? Será que Ele está mesmo me ouvindo? Será que Ele fala? Vocês podem ouvir a voz de Deus? Alguém já ouviu a voz de Deus? Mas a gente fala que Deus fala conosco. Então essa resposta, você pode ouvir a voz de Deus, você pode ouvir Deus falar, depende do que nós entendemos sobre o que é isso. O que é Deus falar conosco? E o que eu posso dizer é que a forma que Deus tem para falar conosco é multiforme. Deus pode falar com os homens das mais variadas maneiras, e é assim que Ele se comunica com os homens. A forma mais difícil, inclusive, é a tradicional, por meio de palavras. Né? Alguns tiveram o privilégio de ouvir alguma coisa, eu nunca. Mas Deus não se fala somente por palavras. Deus se comunica de maneira multiforme. Porque tudo, tudo o que Deus fala, tudo o que Deus comunica, tudo o que Deus faz, podemos chamar de revelação. O que é revelação? Quando alguém revela algo, ela está fazendo o quê? Trazendo ao conhecimento algo que não era conhecido. Então, algo estava oculto, foi trazido ao conhecimento. Isso se chama revelar. E Deus faz isso de maneiras multiformes. Ele sempre faz isso. Eu posso dizer até o seguinte: toda comunicação de Deus é uma revelação. Eu não vejo Deus jogando conversa fora, falando de futilidade, falando óbvio, falando o que já sabemos. Deus, quando fala, sempre fala revelando. Deus, quando mostra, quando faz, sempre faz isso de uma maneira que haja revelação. E qual é a principal revelação de Deus? Hã? A Bíblia ou Jesus? A principal revelação de Deus é Jesus Cristo. E é isso que eu quero que a gente entenda. A Bíblia não é uma revelação. A Bíblia é um instrumento que apresenta a revelação. Melhor dizendo, Deus se revela por meio de Cristo. E a Bíblia também é o instrumento para isso. O que que a Bíblia revela? Vamos lá. Me ajudem. O que está revelado na Bíblia? Além de Cristo. A vida de Cristo. Vida de Cristo. O que mais? Profecias. O que são as profecias? Normalmente, acontecimentos futuros. A vinda de Cristo. A vontade de Deus. Não é isso? Então você entende o seguinte: qual é o centro de toda essa revelação? A Bíblia, é só a gente parar e pensar o seguinte: a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento. E o que divide? Qual é o fato que divide os dois testamentos? Cristo. Cristo é o centro da revelação. Cristo não é uma revelação da Bíblia, mas Cristo é a revelação da Bíblia. Toda, guardem isso, toda a Bíblia, aponta para Cristo. Ah, Fábio, mas Levítico aponta para Cristo? Sim, senhor. Gênesis? Sim, senhor. Números? Sim, senhora. Provérbios? Muito. Cantares de Salomão? Demais. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Toda a Bíblia é um fluir para Cristo. É uma revelação que direciona para Cristo, porque Cristo é o centro da revelação. Mas Cristo é só o centro da Bíblia? Não. Cristo é o centro da história. Mais ainda, Cristo é o centro da existência. Eu não sei se vocês conseguem entender a profundidade disso, gente. Cristo não é Buda. Cristo não é Maomé. Cristo não é um homem iluminado. Cristo não é um deuszinho. Cristo é o centro da existência. E aí o cristianismo é super arrogante. Mas é isso mesmo, obrigado. Cristo é o centro da existência. Toda a existência, tudo, material, espiritual, o ser, toda a existência do ser, tem como centro e como direção Cristo, o Logos divino. Agora, Deus usa ainda outros meios para se revelar. Ele usou a Bíblia para se revelar, certo? Mas ele só se revela pela Bíblia? Nós falamos aqui. A própria encarnação de Cristo é uma revelação de Deus. Mas é só isso? Por onde mais Deus pode se revelar? Pelo Espírito Santo. Só por isso? Pela natureza. Comecem a pensar como teólogos, como pensadores cristãos, pessoas que não apenas estão repetindo slogans, mas que estão refletindo e meditando sobre as coisas. Um pensador cristão, ele vai tentar captar a revelação em todos os dados da realidade. Em tudo, ele vai tentar enxergar Deus. Porque Deus se revela através de tudo. E os grandes pensadores cristãos perceberam isso. Porque tudo informa sobre Deus. Eu vou falar uma coisa que vai deixar vocês escandalizados. Se vocês apenas olharem para a Bíblia, vocês provavelmente se tornarão hereges. Porque quase todas as heresias são o quê? São interpretações bíblicas fora do contexto da realidade. A pessoa apenas olhou para a Bíblia e viu o texto. E dali ele fez uma interpretação que não bate com a experiência da realidade. Então nós não podemos olhar só para a Bíblia. Isso parece uma heresia, mas isso é a anti-heresia. E eu cansei de ver gente falando, pastores falando assim, olha, esqueçam tudo, olhem só para a Bíblia. Isso é loucura. Não dá para fazer isso, gente. Isso é você lutar contra a própria experiência, contra a própria percepção que você tem das coisas. Ninguém faz isso. É impossível, é antinatural. Se você olhar só para a Bíblia, você vai se tornar um herege. Porque não vai compreender Deus. Deus se revelou só na Bíblia? O que é a Bíblia, gente? A Bíblia começou a ser escrita lá nos livros do Velho Testamento. Então nós vamos lá no Pentateuco, os cinco primeiros livros. Moisés escreve aqueles cinco primeiros livros. Bom, Ele escreve, mas já havia toda uma história antes dele, tá certo? Ele escreve coisas que já haviam passado. Depois vem os outros livros do Velho Testamento que vão contando a história que ou já haviam passado ou estavam se passando naquele momento. Aí eu pergunto, antes de Moisés escrever... Com licença. Antes de Moisés escrever o Pentateuco, os livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Deus já havia se revelado? Sim ou não? Qual foi a primeira revelação de Deus? Qual foi? Haja luz. Quando ele falou, haja luz, ele já está se revelando. Ele já está se mostrando. Isso foi antes da Bíblia ser escrita, né? Ah, então há revelação antes da Bíblia. E há revelação fora da Bíblia. Claro que há. Claro que há. A revelação não está restrita à Bíblia. E vocês vão entender por quê. Deus se revela desde o princípio da criação. Cristo se revelou antes do Novo Testamento? Claro. O Novo Testamento foi escrito depois. Cristo já tinha morrido, ressuscitado, ascendido. Os apóstolos, lá no finalzinho das suas vidas, começaram a escrever o que já havia acontecido, mas ele já havia se revelado. Ah, então Cristo se revelou fora da Bíblia. E antes da Bíblia. Estou falando alguma besteira? Então a revelação não está circunscrita à Bíblia. E parece que eu estou falando uma coisa estranha. Mas vocês vão me dar razão. Os apóstolos, quando pregavam, eles não tinham o Novo Testamento, tinham? E eles pregavam. Paulo pregava aquelas coisas que ele pregava. O homem espiritual, a abolição da lei, a nova Jerusalém, Jerusalém Celestial. De onde ele tirava isso, gente? De onde foi lhe revelado aquilo? Quando João fala que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus... De onde ele tirou isso? Da Bíblia? Ele era o escritor da Bíblia? Ele tirou da revelação que ele teve direta. Não é? Então, não me venham falar que, olha, a realidade está toda ali na Bíblia. Não, calma. A Bíblia tem um papel essencial, importantíssimo. Mas a revelação, ela transborda da Bíblia. Por que a Bíblia, então? Aí é fácil. Imagine, vocês frequentam igreja, doutrinas. O pessoal na igreja de vocês, todo mundo pensa igual? Como não, se a Bíblia é uma só? Dentro da, olha a pergunta que eu fiz. Dentro da igreja de vocês. Tá? Imagina então, agora, entre as igrejas, elas pensam iguais? Entre os cristãos há unanimidade? Bom, isso tudo porque há uma única Bíblia. Imagine se não houvesse. Imagine se tudo fosse passado por tradição oral. Ai, ai, ai. Acho que o cristianismo já tinha ido embora faz tempo. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é o elemento. Eu vou até escrever isso. A Bíblia. A Bíblia é o elemento? Clarificador. Aglutinador. E solidificador. Do quê? Da revelação. Então a Bíblia não é a revelação. Ela é o instrumento, o elemento que clarifica, que aglutina e solidifica a revelação. Porque se a revelação vem por meio de homens, por meio de Cristo, por meio da natureza, por meio da criação, então essa revelação está toda espalhada, esparsa. Né? O que que a Bíblia faz? Ela clarifica essa confusão, ela aglutina essa confusão e ela solidifica. Entende a importância da Bíblia? A Bíblia não é uma revelação. Aliás, algumas heresias, sempre percebam, elas sempre apresentam uma revelação escrita. Né? Então, fulano de tal recebeu dos anjos duas tabuinhas com a revelação. A Bíblia não faz isso. A Bíblia pega a revelação de, já feita por Deus e organiza. Aglutina, entende a diferença? A Bíblia clarifica os dados da realidade e os dados da existência. Podemos não compreender totalmente Deus, mas através de Deus nós podemos compreender tudo. Por quê? Porque Deus é que revela. Deus é que se mostra. E como Deus se revelou? Vamos lá. Como se Deus se revelou para Abraão? Diretamente. Diretamente. Ó, é aqui. Eu e tu. Tu e eu. Como Deus se revelou para o povo? Moisés, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Para o povo, aí, usar os profetas. Usou Cristo. Cristo é uma revelação de Deus. Depois os apóstolos. São os meios que Deus tem para se revelar. Só que era necessário que toda essa revelação, para Abraão, para Moisés, para Paulo, pelos profetas, por Cristo, essa revelação ela precisava ser organizada e tomasse um corpo. Para quê? Para que a gente pudesse conhecer Deus melhor. Para nós podermos desenvolver melhor o conhecimento. Se está tudo ali, razoavelmente organizado, é mais fácil nós desenvolvermos o conhecimento dessa revelação, que vai nos levar ao conhecimento de Deus. Esse é o motivo da Bíblia. E é por isso que a Bíblia existe. Mas você não pode ser ter o instrumento como um fim em si mesmo, como eu vejo alguns cristãos terem. A Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada? Ou a revelação ali contida é que contém elementos sagrados? O que é a Bíblia, se não um livro com vários textos, várias palavras? Mas ao que ela se refere, as coisas que ela se refere é que são sagradas, é que são a revelação de Deus. A Bíblia é o instrumento da revelação de Deus. Há pessoas em crise porque não encontram certas respostas na Bíblia, porque elas estão procurando de maneira errada. Alguém viu o filme? Filme, o desenho filme do Simpsons. Vocês gostam do Simpsons? Só eu gosto do Simpsons. Vocês viram o filme do Simpsons? Tem uma cena assim, que é uma sátira. E aí o meio cristão ficou revoltado com essa sátira. Eles estão dentro da igreja. E aí o pai do Homer, né, um velhinho, ele recebe como uma iluminação divina. E ele sai no meio da igreja, tipo, profetizando no meio da igreja. Profetizando, e falando, e não sei o quê. De repente ele cai no chão e começa a rodar. E aí o Homer Simpson, sentado no banco, pega a Bíblia, faz assim, começa a procurar uma resposta para aquilo. Ele fala, pô, mas isso aqui não diz nada. E aí o meio cristão ficou todo... Oh. O filme do Simpson faz uma sátira à Bíblia. Bom, eu não sei qual é a intenção exata dos autores do Simpson, mas se há uma sátira aí, não é a Bíblia. Não esqueçam que o Homer, para quem conhece o Simpson, o Homer é um cara um tanto estúpido. E quando ele faz isso com a Bíblia, ele está agindo como um estúpido. E eu digo, se alguém olha a Bíblia como um manual de instruções, está sendo um estúpido. Porque a Bíblia não pode ser um manual de instruções, e sabe por quê? Porque a nossa vida não é mecânica como um carro. Um carro é assim. Olha, se acender a luzinha vermelha aqui, é um problema ali que você tem que resolver colocando tal produto. Bom, mas o carro é mecânico. O carro é uma engrenagem toda pronta, um reloginho, podemos dizer assim, que vai sempre funcionar da maneira esperada, calculada, produzida. A vida humana não é assim. A nossa vida não é mecânica. A nossa vida não é lógica. Você tem um problema e você resolve o seu problema de tal maneira. A outra pessoa tem um problema idêntico e talvez se ela fizer da mesma maneira que você, não vai dar certo como deu para você. Porque a vida não é lógica. Mas a mentalidade cartesiana, desde o século XVII, a mentalidade cartesiana foi colocando dentro do imaginário que tudo pode ser resolvido de maneira lógica. Então hoje nós buscamos essa forma de enxergar a vida. Vamos encontrar as regras que sempre resolvam as coisas do mesmo jeito. Elas não vão ser resolvidas do mesmo jeito, porque a vida não é assim. Nós somos seres espirituais e não mecânicos. Então, jamais a Bíblia pode ser um manual de instruções, entendam isso. Ah, estou com um problema aqui, a Bíblia vai me dar a solução exata daquele problema. Não. A Bíblia vai te dar o quê? A Bíblia ensina sobre a nossa existência, quem nós somos, onde estamos, para onde vamos. As questões pontuais, elas podem ser resolvidas à luz da Bíblia, à luz dessa revelação, mas não como um manual. Se vocês foram criados no meio cristão, acho que é no batismo que pergunta se a Bíblia é sua regra de fé e prática. Eu acho isso horrível. Como assim a regra? Primeiro que eu não sabia que a Bíblia era uma regra. Hoje, Paulo lutou tanto para falar que não era uma regra, para depois os caras virem falar que é uma regra. Não é. A Bíblia não é uma regra. A Bíblia é uma explicação da nossa existência. Então, não adianta você olhar para a Bíblia com o ar altivo e falando assim, agora eu vou te decifrar, ó Bíblia. Não vai não. Porque ela vai responder para ti, cala a boca, porque quem vai te decifrar sou eu. A Bíblia vai te decifrar, a Bíblia vai dizer quem você é. Então a nossa relação com as Escrituras muda completamente. Deixa de ser aquela coisa... Espera só um pouquinho, gente, que eu acho que saiu do ar aqui pro pessoal. Voltou. A Bíblia deixa de ser um objeto que eu vou manusear. Não, não. A Bíblia é que vai me decifrar. O objeto passivo não é a Bíblia, sou eu. Só que muita gente enxerga a vida como se a vida fosse mecânica. E se não é algo mecânico, a revelação, a Bíblia, ela não pode ser um manual. Ela é uma explicação, o que é bem diferente de ser um manual. Outra coisa, a Bíblia tem uma revelação e essa revelação foi escrita. Mas para ser escrita, precisou haver antes os fatos. Então, a Bíblia está lá. E Deus disse, haja luz. Só que Deus já tinha dito, haja luz. Então, o fato já era anterior. O que a Bíblia faz? Descreve o fato. Então, a realidade, ela existe antes da revelação. Não sei se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar com isso. A Bíblia está descrevendo algo que já existe. E a revelação está aí. A revelação existe antes da Bíblia. Vocês entendem? A Bíblia a descreve. Aliás, a gente só pode revelar aquilo que já existe, né? O que é a revelação? É trazer o conhecimento algo que ainda não é conhecido. Não é conhecido, mas já existe, gente. Se eu trago algo que não existe, isso não se chama revelação. Isso se chama o quê? Criação. Criação. Entende? É diferente. A Bíblia traz ao conhecimento algo que já existe. Por isso que a Bíblia fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica, que está em 2 Coríntios 3,6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E esqueçam a letra maiúscula do Espírito. Esqueça. Porque isso é uma questão de tradução. Não sei se eu já falei para vocês, o grego, quando escrito, não havia essa diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Então é Espírito. Ah, mas na minha Bíblia tem Espírito com letra maiúscula. Mas quem decidiu isso? Hã? Quem decidiu se é maiúscula ou minúscula? Quem traduziu? Essa é a RA. Olha o Espírito aqui. Minúsculo. Deixa eu ver se eu boto aqui. Na internet. Ó, aqui, ó. Por que um tradutor bota maiúscula e outro bota minúscula? Porque aqui, na tradução da NVI, que é essa que está aqui, Espírito está em maiúscula. Então, está falando de quem? Espírito Santo. Hã? Espírito Santo, é isso aí. Mas na minha RA, tá letra minúscula. E na sua, qual é a tradução, Tarcísio? Essa maiúscula. Qual é a tradução dessa aí? A minha Bíblia também é maiúscula. Não, Ferreira é toda, mas é... Revista corrigida, é outra. A minha era Almeida, então não é. Pô, mas quem decide? O tradutor. Porque lá, a palavra em grego é qual? Pneuma. Pneuma? Então, é em grego, pneuma. Lá não está escrito tudo. Lá não tinha diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Essa diferenciação foi depois. Não, não tem hebraico. É grego. O Novo Testamento foi em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. E nos originais gregos, não existia diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Então quem decide isso é o tradutor, teólogo. Tá certo? Isso vocês vão ver que vai ter bastante consequência mais para frente. Mas não é uma... Quando a pessoa traduziu a Bíblia, ela não vem lendo... Ela tenta interpretar o contexto. Então, aqui... Entendeu que é Espírito Santo? Então. Porque aí, para mim, é o Espírito da coisa, né? Então, mas ele entendeu que é o Espírito Santo que vive. É o sentido. Porque o que aqui... Sim, mas no texto tem um sentido específico. Quando Paulo fala que a letra mata e o espírito vivifica, ele está falando o seguinte, olha, se você ficar preso às letras, aos textos, às palavras só, você vai morrer. Porque ali não tem nada a ver com vida, não tem nada a ver com vivência e com experiência. Entende? Ali não tem a ver com essas coisas. Ali é só letra. Mas para que você alcance vida, você tem que buscar o sentido daquilo que está sendo falado. E isso se chama espírito. Tinha um livro do Montesquieu que se chamava assim, O Espírito das Leis. Que é o quê? A busca do sentido das leis. Por que aquelas leis foram feitas? Qual era a intenção de se fazer aquelas leis? O espírito aqui é o espírito da letra. Qual é o verdadeiro sentido daquilo que está escrito? Não pode ser o espírito da pessoa, não. Não. É o espírito do que está escrito. Porque Paulo está falando da lei. Ele fala assim, não adianta você olhar para a lei pela letra da lei. Mas você tem que buscar qual é o sentido da lei. Qual é o espírito da lei. O que ela revela e o que ela busca. Jesus já tinha falado. Que a lei se resume no quê? No amor a Deus. No amor ao próximo. Entende? Ali ele já estava mostrando o espírito da lei. E é isso que Paulo está trazendo aqui. Porque aqueles judeus estavam querendo justificar-se pela letra. Ele fala, não dá. Você tem que buscar o sentido. A letra existiu, existe. Tem uma razão de ser. E qual é essa razão? É isso que você tem que buscar. Porque se você ficar preso à letra, você morre. Mas você tem que, se você buscar o espírito do negócio, o sentido da coisa verdadeira, aí você vai encontrar a vida. Esse é o sentido do texto, esse é o sentido que está falando. E esse é o sentido da revelação. Nós temos que buscar, não as palavras na Bíblia, mas a que essas palavras estão se referindo. Isso é que nós buscamos. Ao que ela está falando? Sobre quê? Qual é o sentido disso? Não fica preso à letrinha, ah, porque no versículo tal diz assim. Tá bom, mas isso bate com a realidade? Porque se não bater com a realidade, provavelmente você só está interpretando a letra. Não está entendendo aquilo que está escrito. A escrita nos leva a algo, né? É só um meio para levar. Exatamente. Ela é um caminho. A Bíblia é um instrumento para te levar a Deus. E não... algo para ser adorado. Quando Jesus fala para saduceus, ele falou assim para os saduceus, em Mateus 22, 29. Quem eram os saduceus? Saduceus eram homens religiosos e estudiosos da Bíblia. Muitos deles eram escribas. E ele fala isso para esses caras. Vocês acham que esses caras não conheciam a Bíblia? Não conhecia as escrituras. Eles não liam as escrituras, eles sabiam muito bem. Mas Jesus vira para eles e fala assim, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Como assim não conhecem? Porque eles viam a escritura apenas pela letra. Mas não entendiam o sentido daquilo. Qual era o verdadeiro espírito daquilo tudo que estava escrito. E é isso que nós temos que buscar. A intenção nossa nesse curso é buscar exatamente isso, o espírito das coisas, o sentido das coisas, e não apenas a letra. Eu poderia ficar aqui linkando versículos. Olha, esse versículo bate com esse, que bate com esse, tá tudo bonitinho. Mas todo mundo que segue esse caminho acaba travando. E aí acaba tentando justificar as suas teorias, já que os versículos às vezes parecem se colidir. Gente, toda a criação, eu quero que vocês guardem isso, tudo é uma revelação do próprio Deus. Por exemplo, olhe para si mesmo. O que você vê? Vocês têm cachorros? Tem cachorro? Gato? Passarinho? Hamster, tá bom, hamster. Dizem que o DNA dos hamsters são muito parecido com o nosso. Né? Entre você e um hamster tem alguma diferença? Espero. Então, tem. Você vê uma diferença? Entre você e o hamster, entre você e os cachorros que você conhece, entre. Né? Nós percebemos que nós não somos meros animais. Há no homem uma espiritualidade. E talvez essa palavra para vocês ainda não tenha sentido na cabeça de vocês, exato de como eu estou dizendo aqui. Mas essa capacidade cognitiva, intelectiva, essa capacidade de reflexão, essa capacidade de atingir as coisas superiores e eternas. Seu hamster não tem isso. Meu cachorro também não. Mas nós temos. E de onde vem isso, gente? De onde vem essa percepção da eternidade? Esse impulso que nos leva também a buscar essa eternidade? Vem daquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós podemos olhar para nós mesmos e ver o quê? Uma revelação de Deus. Entende? A nossa mente é um sinal da existência de uma mente superior. Olhar para si é uma forma de enxergar Deus, pois a gente não pode ter vindo do nada. Nós